Segunda, sexta, esporro da escola. Sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola. Segunda, sexta, esporro da escola. Sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola. Dance potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Dance potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Cheio de emoção, e eu já vou pegar um filé com popozão.